Policiais civis de Medianeira cumpriram na sexta-feira um mandado de prisão temporária expedido contra uma mulher que é acusada de aliciar menores de idade para a prostituição e também de praticar extorsões contra empresários. Segundo a acusação, a mulher aliciava meninas menores de idade para a prostituição e as agenciava para a realização de programas com empresários da região. Segundo o que foi levantado até agora, há indícios que apontam para a extorsão ocorrida depois da realização do suposto programa, quando ela informava aos clientes que a garota com quem eles haviam mantido relações sexuais seria menor de idade e cobrava um alto valor para que esta informação não fosse divulgada. Segundo o delegado Herculano de Abreu, o nome da acusada não será divulgado para não atrapalhar as investigações, pois a Polícia Civil ainda investiga outros fatos relacionados a estas denúncias. Tudo leva a crer que depois da divulgação destas informações possam aparecer novas vítimas, finalizou o delegado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.